A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 14º programa A Escola e o Meio. E hoje temos mais uma grata visita aqui em estúdio. O Gonçalo Branco, ex-membro do Clube de Rádio, ex-aluno da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, agora já, como os senhores ouvintes vão ver, quase a finalizar a licenciatura na Universidade de Coimbra. Bem-vindo, Gonçalo, é um gosto ter-te por cá. Olá, também é um gosto estar aqui, já não vim aqui há algum tempo, alguns anos aliás. Creio que já fez 2 anos em dezembro, tu estiveste cá nas férias de Natal há 2 anos, quando eras caloiro. Quando era caloirinho. Então agora já estás no final da licenciatura, quase. Já está no fim, pronto. Foi assim. Como é que tem corrido? Foi uma jornada assim um bocado atribulada por causa da pandemia. Pandemia logo ainda caloiro, não foi? É, ainda caloiro, ainda só foi o primeiro semestre sem pandemia, depois o segundo já foi confinamento, aulas online. E tudo mudou, não é? Sim, completamente. E não foi para melhor? Em termos de ensino? Depende das pessoas, para mim manteve-se quase igual em termos de ensino, porque também tenho um estudo sistemático. Então, mas para outras pessoas foi descalabro. Mas para mim... Mas deste bem com o ensino à distância? Eu adorei o ensino à distância, porque pronto, para mim era mais fácil fazer os apontamentos e depois, como era quase tudo com consulta, chegar à frequência. E deste bem com a consulta? Sim, porque os exames com consulta dizem que são mais complicados, mas isso não é bem verdade. É necessário mais preparação do género, tendo-se fazer os apontamentos com antecedência. E eu, quando é para ensino assim ensino à distância ou então de exames de consulta, que eu já tive alguns presencialmente, basta levar um guião onde tenho o ponto-chave da matéria e depois é só ir procurar os meus apontamentos e escrever no exame. Então correu bem, acabou por estes 2 anos que estiveste com ensino ou misto ou à distância, acabou por correr bem em termos de média? Correu bem, mas de facto o ano de confinamento foi o semestre em que eu tive média mais baixa, mas correu tudo bem depois. Neste momento já retomaste o ensino presencial 100%? Sim, só aconteceu este ano uma situação em que tinha uma professora que estava grávida, então teve de ser à distância, mas de resto está tudo presencial. Quase tudo normal? Sim. Menos, uso de máscara? Sim, é uso de máscara, desinfetar as mãos. Nós, à entrada da faculdade, temos lá uma portazinha que sobra se passarmos o cartão. Antes não havia isso. Distanciamento entre os lugares. Mas... e temos menos meia hora de aulas por causa da higiene das salas. Pois, porque as aulas normalmente são 2 horas e agora são só de 1 hora e meia. E antes nós tínhamos os intervalos de 15 minutos, que era... pronto, entrávamos 15 minutos depois da hora, que era o nosso intervalo, agora temos de entrar à hora, que é para haver, portanto, a limpeza das salas. Curioso, estava aqui a recordar-me que tu, quando foste para o secundário, hesitaste se esta era a tua área de estudos, pelos vistos era, porque depois decidiste ingressar num curso de História na universidade. Está a corresponder às expectativas que tinhas quando entraste há 3 anos, quase? Está, porque eu, quando fui para a História, pronto, eu aprendi a gostar de História, aliás, porque... Eu acho que não gostava de nada antes de entrar no 10º ano. Mas como eu gostava de História e gostava de estudar História, sempre achei interessante o curso. Claro que há disciplinas que a culpa não é da disciplina, é mais do docente, que não é assim muito atrativo. Mas de resto estou a gostar da experiência. Estudar História, agora que já estudaste mais História, não é? Porque estes 3 anos têm sido só estudo de História de várias épocas. Consideras que te está a dar uma dimensão diferente do mundo, da perspectiva que tens do evoluir da história, da vida dos homens? Consideras-te uma pessoa diferente por estudares essas diferentes fases? Tens essa noção? Por acaso, considero, porque... É que eu tive a mesma sensação quando estudei. É que eu lembro-me quando andava no secundário ter algumas visões do mundo... que eu agora penso e realmente não é mais correto. Já vês de outra forma, não é? Já vês de uma forma completamente diferente. E há muitas disciplinas que são interessantes e que não se focam só em história. Por exemplo, paleografia é uma disciplina prática onde se lê textos da Idade Média em português, pronto. E aquilo realmente é um bocado complicado e nós temos uma espécie de livro que é um dicionário, portanto não é só história. Há sempre disciplinas com vertente mais prática, outras com vertente mais teórica. Portanto, tu este ano tens cadeiras sobretudo de História Contemporânea? Este ano... Ou pararam na Moderna? Não, eu por acaso este ano tive História Contemporânea de Portugal. E Contemporânea vem até quando? Século XX? Contemporânea vem até ao... 2021? Até, sim, sim, porque por acaso esta professora de Contemporânea tem um método de ensino muito interessante, que é através de trabalhos e de datas. Nós temos de fazer uma cronologia, e eu na cronologia meti, por exemplo, a pandemia e meti que ganhámos a Eurovisão. Portanto, é tudo, é até o dia de hoje. O dia de hoje já conta com Contemporânea. Olha, estou a notar aí uma grande diferença desde quando eu tirei o curso, porque nós literalmente parávamos na Idade Moderna. Ali assim, em termos de História de Portugal, eu estudei para aí até ao Marquês de Pombal, na Universidade. Uhum. Portanto, já as coisas estão diferentes e ainda bem. Sim, mas aquela faculdade ainda tem um problema, que é, por exemplo, nós temos uma cadeira que é a História das Mulheres, nós não temos nenhum professor especializado em História das Mulheres, então metem lá... Professora Irene Vaquinhas. Ela também dá a História das Mulheres. Mas eu nunca tive essa professora, fui para outra professora, e essa professora não é propriamente especializada em mulheres, é mais especializada na época contemporânea. Portanto, há algumas coisas que não são tão corretas, porque já estive a ler algumas coisas e alguns documentos, e também já estive a conversar com outros colegas meus que têm mais interesse por determinada matéria, e de facto, às vezes há ali uns erros, mas nada de especial. Muito bem. O futuro será, portanto, neste ano letivo vais terminar a licenciatura, vais-te candidatar a um mestrado em ensino. Vou-me candidatar a um mestrado em ensino. Portanto, vamos ter aqui um professor de História. É, vamos ter. Muito bem, nós precisamos de rejuvenescer a classe docente, quer aqui na nossa escola, onde quase todos estamos a caminhar para a reforma, quer a nível nacional, como todos sabemos. Aliás, o tema hoje da notícia da Beatriz Vaz Pato vai ser precisamente sobre a falta de professores, que já se começa a verificar, uhum, e de que nós falávamos nas aulas já há uns anos. Exato. Que este fenómeno iria acontecer. Outra razão para eu também. Pois, ninguém pensa no futuro neste país, infelizmente. É verdade. E depois não se percebe que estamos a falhar na formação de professores. Portanto, é essa mesma carreira que queres abraçar, é o ensino. Quando ouves dizer que são mal pagos, que têm que ir para muito longe, que os alunos são muito difíceis, que há muita falta de educação, isso assusta-te? É assim, vindo de uma pessoa que era um refia quando era mais pequeno... Achas que vais saber lidar bem com eles? Eu comparo-me comigo, e realmente eu se calhar fazia a vida negra a alguns professores. Então isso assusta-me um bocadinho, mas eu também tenho contacto com muitas pessoas que já são professores, passaram pelo meu curso e são meus amigos, e eles dão-me estratégias, às vezes contam-me histórias completamente absurdas. E agora estou-me a lembrar aqui de uma que não vou contar de todo. Mas nós temos o... Depois do primeiro ano de mestrado, temos aquele ano de experiências na escola, então... É, já para termos esse primeiro contacto com a ajuda de um professor mais velho, com alunos, com todo tipo já de agora, alunos. Consideras que vais saber lidar bem com esta geração mais nova que todos sabemos que é difícil? Vou tentar. Ah, pronto, é isso. Vou tentar. Também os primeiros anos vão ser os anos mais complicados, provavelmente. Porque existem vários métodos de ensino, várias estratégias de ensino, e depois vou ter de, ao longo dos anos, ir adaptando e criando estratégias. Estratégia. É, isso tem a ver com a maneira de ser de cada um, depois vai se adaptando, vais aprender muito nos primeiros anos, porque é óbvio que aprendemos, ao longo da vida aprendemos sempre, mas aprendemos a lidar com os alunos. Claro, com alguns é mais difícil de lidar do que com outros, há turmas com as quais é muito difícil e há outras com as quais é muito fácil, tudo depende. Eu acho que tenho tido sorte apesar de tudo. Gonçalo, como é que te recordas da escola secundária, agora que já passaram quase 3 anos, e aqui do Clube de Rádio? Que memórias é que guardas? Eu tenho muitas boas recordações do secundário, porque eu tinha lá muitos amigos, dava-me bem com toda a gente. Aqui do Clube de Rádio também gostava muito de vir cá. Eu lembro-me de... Eu não queria entrar no clube a princípio, depois a professora meteu-me aí a ler umas coisas e depois eu cá fiquei. Mas tenho muitas boas recordações. Fazem-se bons amigos. Ainda mantens amigos idos daqui da secundária? Sim, ainda mantenho muitos amigos. Por exemplo, a Catarina Duarte, ainda há uns dias atrás. Éramos para ir tomar café, mas eu não estava lá em Coimbra. Portanto, o contacto continua. Agora é um bocado mais complicado falar com eles. Também a pandemia não ajudou, não é? Sim, época de exames e recursos e a pandemia, especialmente a pandemia, veio aqui transtornar um bocado as relações sociais com uma pessoa digna. Claro. Muito bem, Gonçalo, olha, foi um prazer rever-te e ouvir-te, especialmente porque és da minha área. Esperemos que daqui a uns anos estar a entrevistar-te já, tu já a fazeres o mestrado em ensino, teres a primeira experiência com escola e eventualmente depois a trabalhares, quem sabe, na escola secundária de Oliveira do Hospital. Vamos ver o que é que o futuro aguarda. Obrigada, Gonçalo, até breve e felicidades. Obrigado, igualmente. Rádio Boa Nova. Ficamos, como é hábito, com a sugestão de música do Tiago Brito e do Martim Sousa. Ana Bacalhau nasceu em 1978. Queria ser professor de português e inglês quando era criança e, conforme planeado, seguiu os seus estudos nesta área. Mas as aulas de guitarra que tanto pedira aos seus pais levaram a que descobrisse a sua voz e uma vontade de fazer música que nunca mais largou. A primeira banda chamou-se Lupanar. Aí conheceu Zé Pedro Leitão, contrabaixista, com quem formou o trio de jazz Tricotismo. O grupo de Olinas chegaria em 2006, um grupo de música popular portuguesa inspirado pelo fado e pelas suas origens tradicionais. Com ela, o desejo de viver em exclusivo da música torna-se realidade. Para além do seu trabalho, na Diolinda, partilhou a voz e o palco com outros músicos. Em 2013, recebeu o convite para participar numa canção promovida pela ONU, One Woman, de entre um lote de 25 cantores. A canção pretende alertar para a defesa dos direitos das mulheres. Estreou-se em palco a solo em dezembro de 2013 com o Projeto 15. Hoje vamos ouvir Sou Como Sou, single lançado em 2021. Temos também uma música dos Imagine Dragons, Enemy. Já paravas com essa mania de ver em tudo conta, peso e medida, de me analisar pela morfologia e dar opinião que nem te foi pedida. Sou pespineta, só Deus me atura. Sou bem-aventurada e pronta para a aventura. Há quem te der este jogo de cintura. Só tens tamanho, mas para mim não estás à altura. E diz-me lá então quem te deu o direito de decidir o que posso ou não fazer. Sou maior e vacinada e a ti não te devo nada. Eu sou forte, sou capaz, eu sou mulher. E eu sou como sou. Eu sou como sou. Oh, oh. É assim que me quero e no fundo me queres. Assim como sou. Oh, oh. Eu sou como sou. Eu sou como sou. Oh, oh. Estou como quero e sei que me queres. Assim como sou. Oh, oh. Qualifica ou quantifica a beleza. Não te censuro se te assusta a silhueta. Tenho curvas perigosas com certeza. De salto alto, sapatilha, saia curta ou comprida. Visto sempre aquilo que bem me apetece. Sinto-me linda de bonita, assim livre, leve e solta. Tampouco me importa se bem te parece. E eu sou como sou. Eu sou como sou. Oh, oh, oh. É assim que me quero e no fundo me queres. Assim como sou. Oh, oh, oh. Decidir o que posso ou não fazer. Sou maior e vacinada e a ti não te devo nada. Eu sou forte, eu sou capaz, eu sou mulher. Do salto alto, sapatilha, saia curta ou comprida. Visto sempre aquilo que bem me apetece. Sinto-me linda de bonita, assim livre, leve e solta. Tampouco me importa se bem te parece. Eu sou como sou. Eu sou como sou. Oh, oh. É assim que me quero e no fundo me queres. Assim como sou. Oh, oh. Olá, eu sou Pedro Silva Martins, dos de Olinda, e mando um grande abraço à Escola e o Meio, da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Um grande abraço para todos. Ficamos agora com jogos de computador e com Mateus Lopes Varão. Olá, hoje na rubrica Jogos Eletrónicos vou falar do Minecraft. Minecraft é um jogo eletrónico sandbox de sobrevivência criado pelo sueco Marcus Persson e posteriormente desenvolvido e publicado pela Mojang Studios, cuja propriedade intelectual foi obtida pela Microsoft em 2014. Lançado inicialmente em maio de 2009 como um projeto em desenvolvimento, o seu lançamento completo ocorreu em novembro de 2011 para Microsoft Windows e Linux, sendo posteriormente relançado para uma ampla variedade de plataformas. É o jogo eletrónico mais vendido de todos os tempos, vendendo mais de 238 milhões de cópias em todas as plataformas até abril de 2021, com mais de 140 milhões de jogadores ativos mensalmente. Em Minecraft, os jogadores exploram um mundo aberto tridimensional, intencionalmente em blocos e pixelizado, podendo descobrir e extrair matérias-primas, ferramentas artesanais, construir estruturas ou terraplanagens. Dependendo do modo de jogo, podem combater inimigos controlados por computador, bem como cooperar ou competir contra outros jogadores no mesmo mundo. Esses modos incluem um modo de sobrevivência, no qual o jogador precisa adquirir recursos para construir o mundo e se manter vivo, e um modo criativo, onde os jogadores têm recursos ilimitados. Muito bem. Rádio Boa Nova. E ficamos agora com Eu Já Sou Escuteiro e Tu, com José Ribeiro. Eu Já Sou Escuteiro e Tu. Olá a todos, vou falar-vos da segunda secção dos escuteiros, que se chama Exploradores. Os exploradores são dos 10 aos 14 anos. Usam um lenço verde e branco. No nosso agrupamento 880 de Oliveira do Hospital, existem neste momento 4 patrulhas. Águia, Panda, Açor e Urso, da qual faço parte. É o conjunto de 4 patrulhas que chamamos a expedição. Todos os sábados também reunimos no Parque Mananeiro, onde realizamos várias atividades. Vou dar exemplos de algumas. Aprendemos a fazer nós e a sua utilizado. Realizamos muitos jogos e interpatrulhas, montamos tenas, realizamos construções, isto é, construímos uma cozinha, uma escada ou uma mesa, com paus de mimosa. Mas primeiro planeamos todas estas construções num projeto e aplicamos as técnicas escutísticas que nos ensinam, amarrações de nós e ligações. É muito divertido, pois aprendemos a trabalhar com ferramentas e com facas do mato. Cada elemento tem uma função, cargo. O guia de patrulha, o subguia, o cozinheiro, o guarda-material, o animador, o secretário, o socorrista, o soldeiro e o relações públicas. Estes cargos que fazem com que cada escuteiro seja mais apto em cada função nos lobitos, também já existem estes cargos, para que desde pequenos sejam dadas responsabilidades a cada elemento. É muito giro porque, por exemplo, os cozinheiros aprendem a cozinhar e às vezes a comida nem sempre corre bem, mas vamos aprendendo. Infelizmente agora nunca mais fizemos acampamentos. Dormir nas tendas, pois isso é o que realmente é engraçado. Aprendemos muitas nestas atividades, pois dormimos fora de casa e damos mais valor às coisas simples que temos dadas como adquiridas. Na próxima semana vou falar da terceira secção, os pioneiros. Muito bem, o que nós já aprendemos aqui sobre escutismo, José Ribeiro. Muito bem, e vamos continuar a aprender. FM Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de leitura com a Matilde Gouveia. Hoje sugiro a leitura de Viver a Minha Vida, de 1931, a sua trepidante autobiografia Emma Goldman. Emma Goldman, que viveu entre 1869 e 1940, é um ícone anarquista, inimiga pública número 1 dos Estados Unidos, passou à posterioridade como infatigável defensora da igualdade e da liberdade de expressão, moldando os debates políticos e sociais do nosso tempo. Foi um vertiginoso, fresco histórico onde se cruzaram revolucionários, a par de diversas geografias, Viena, Londres, Nova Iorque, Estocolmo, e de acontecimentos marcantes. É também o percurso de uma mulher corajosa, uma revolta ativista com o dom da palavra, que percorreu o mundo e ousou desafiar autoritarismos, pais, mentores e companheiros de Estado, lutando contra a moral mesquinha em tempos violentos. Emma Goldman soube escolher o seu norte e concebeu o anarquismo não como paixão triste que exigia uma cega obediência, mas como uma aventura movida pela alegria, na qual todos os seres humanos nascem com o mesmo direito de participar no banquete da vida. Boas leituras! Muito bem, uma excelente leitura. Boa Nova, Rádio. Irresistível. Ficamos agora com o João Mário Ferreira e Cultura Pop. O filme da Wonder Woman foi muito bem recebido, tanto pela audiência como pela crítica especializada em 2017, transformando-se rapidamente e até agora, sem contestação, no filme mais bem cotado da DC Extended Universe, com os respeitáveis 93%. Desde então, nenhum dos favoritos dos fãs foram capazes de derrotar Diana Prince. No entanto, a estreia de Peacemaker no serviço streaming da HBO Max, que ainda não está disponível em Portugal, tem-se revelado uma grande surpresa. Em muitos sentidos, usurpando, sem grande misericórdia, o lugar que pertencia ao filme protagonizado por Gal Gadot, com 94%. Embora ainda estejam por transmitir 3 episódios, aos críticos foram disponibilizados 7 dos 8 episódios, sendo improvável que a cotação atribuída sofra alterações, a não ser que o final seja uma desilusão. Peacemaker é a mais recente série do universo da DC a chegar ao serviço streaming da HBO Max, e é também a primeira a pertencer ao mesmo. John Cena está evidentemente de regresso para dar a vida ao peculiar herói introduzido no filme, e James Gunn, autor do filme, também regressou para escrever e realizar 5 dos 8 episódios. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com álbuns de rock, não com o Martin Sousa, que infelizmente está confinado, como acontece a muitos cidadãos portugueses, e não só. Por isso ele passou o seu texto ao Ricardo Neves, que o vai apresentar. Esta semana venho falar do álbum Demon Days. Demon Days é o segundo álbum de estúdio da banda virtual britânica Gorillaz. Foi lançado no dia 11 de maio de 2005 no Japão, depois a 23 de maio de 2005 no Reino Unido e a 24 de maio do mesmo ano nos Estados Unidos. Demon Days posicionou-se no primeiro lugar no Reino Unido e o sexto no ZEUA de melhores álbuns do ano, ultrapassando então o outro álbum de 2001, Gorillaz. A produção do álbum ficou, na maior parte, a cargo do músico Danger Mouse, da dupla Gnarls Barkley. Foi o 11º álbum mais vendido do mundo em 2005, de acordo com um relatório da IFPI, a Federação Internacional da Indústria Fonográfica. Demon Days entrou na lista dos 100 maiores álbuns da década de 2000 na NME e da Complex, ficando na 98ª e 43ª posições, respectivamente. Ele também ficou na posição número 75 da lista dos 150 principais álbuns da década da Uncut, além de ter integrado a lista da Spin dos 300 melhores álbuns lançados entre 1985 e 2014. Feel Good Inc., o carro-chefe dos singles desse álbum, tornou-se maior hit dos Gorillaz, segundo lugar no Reino Unido, 14º lugar no ZEUA. Até hoje, além de ter ganho um Grammy de melhor colaboração de pop com vocais. O segundo single do álbum, There, com Shawn Ryder, tornou-se outro grande sucesso, dando à banda, pela primeira vez, o primeiro lugar nos singles do Reino Unido. Desde que foi lançado, Demon Days teve duplo disco de platina nos Estados Unidos e 6 discos de platina no Reino Unido. O álbum tem contribuições de La Soul, Nene Cherry, Martina Topley Bird, Roots Manuva, MF Doom, Ike Turner, etc. A capa do álbum é uma referência ao Let It Be, de The Beatles, e à arte de Blur. The Best Of, o mais vendido álbum dos Blur, a primeira banda de Damon Albarn, cofundador dos Gorillaz. Todas as faixas foram escritas pelo Gorillaz, exceto as que especificam quem as fez. Primeiro, intro, Gorillaz Don Harper. Segundo, Last Living Souls. Terceiro, Kids With Guns, com Nene Cherry. Quarto, O Green World. Quinto, Dirty Harry, com Beauty Brown. Gorillaz Romeo Robinson. Sexto, Feel Good Inc., com De La Soul. Gorillaz David Jolie Kerr. Sétimo, El Manhana. Oitavo, Every Planet We Reach Is Dead. Nono, November Has Come, com MF Doom, Gorillaz, Daniel Dumail. Décimo, All Alone, com Roots Manuva, vocal de apoio de Martina Topley Bird, Gorillaz, Rodney Smith, Simone Tong. Décima primeira, White Light. Décima segunda, There, com Shawn Ryder. Décima terceira, Fire Coming Out of the Monkey's Head, com Dennis Hopper. 14ª, Don't Get Lost in Heaven, 15ª, Demon Days. Faixas bónus das versões japonesas. Há três edições japonesas diferentes, cada uma com uma faixa bónus diferente. 16ª, 68 State, People, Hong Kong, com Zeng Zen, ao vivo na Manchester Opera House. No geral, o Martim dá 6.6 de 10 a este álbum, que é uma forte incursão na fusão do hip-hop com o pop e rock, e foi muito inovador na altura em que saiu. Em seguida, iremos ouvir Feel Good Inc. Espetacular. Ficamos agora com a política internacional, creio, com a Maria Pedro. Sim, é verdade. Hoje venho falar da tensão que se verifica entre a Rússia e a Ucrânia. O Reino Unido acusa a Rússia de tentar instalar um regime pró-russo na Ucrânia e ameaça reagir com sanções. O governo britânico diz ter provas de que a Rússia está a tentar instalar uma liderança pró-russa na Ucrânia e ameaça que haverá então consequências muito graves se o plano for de facto para a frente. A Rússia nega qualquer tentativa de instalar um regime pró-Moscovo, apelidando estes ataques de atitudes provocatórias e disparados. A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica afirma também que não toleremos, afirma, posso citar, não toleremos a conspiração de Kremlin, que é o governo russo, para instalar uma liderança pró-russa na Ucrânia. A Rússia deslocou 100 mil soldados para perto da fronteira com a Ucrânia e ainda assim insiste que não tenciona invadir o país. Se de facto a Rússia decidir atacar o território ucraniano como forma de mostrar o seu poder e os seus ideais e também ganhar ali um país que tem uma posição estratégica no mundo, não é? A nível de comércio, de matérias-primas, podemos esperar um conflito de grandes dimensões, uma vez que a Ucrânia, embora possa não ter tanta capacidade bélica como se calhar a Rússia tem, ela conta com o apoio de grandes potências como os Estados Unidos e como o Reino Unido e, portanto, seria tornar-se-ia uma guerra de dimensões muito grandes, com consequências não só para os dois países combatentes, como também para a Europa. E pode ser muito grave. Esperemos que... Estamos neste impasse já há algum tempo. Aliás, se recordam, esteve aqui um jovem ucraniano pró-russo há uns tempos que disse que isto era apenas uma operação de charme do Sr. Putin, que achava que ele não queria, de facto, invadir a Ucrânia. Vamos ver. Mas, de facto, o mundo começa a ficar em suspenso porque pode ficar em perigo a paz na Europa. E isso é sempre muito perigoso e nós já vimos isto muitas vezes e não queríamos voltar a ver. Vamos continuar atentos. Rádio Boa Nova. E ficamos agora com uma visita, com a Mafalda Correia. Hoje sugiro 3 dias pela Nacional 103, uma viagem para descobrir o norte de Portugal. Bragança e Neiva, em Viana do Castelo, são ligadas pela Nacional 103, uma travessia que permite conhecer a zona norte de Portugal a fundo. Esta rodovia liga, entre outras, Montano ao litoral minhoto e apresenta um grande potencial turístico, visto que é um trajeto marcado por impressionantes paisagens, monumentos culturais e históricos, barragens e típicas aldeias. Tudo isto nos transporta para uma espécie de realidade alternativa, um tempo onde a pandemia parece ter feito pausa e nos permite viajar de forma mais tranquila, segura, ao seu próprio ritmo. A Nacional 103 é, assim, uma linha com curvas e contracurvas que percorre 260 km e cheia de pontos de interesse. Atravessa os concelhos de Miranda do Douro, Vimioso, Bragança, Vinhais, Valpaços, Chaves, Boticas, Montalegre, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Vila Verde, Braga, Barcelos, Esposende e Viana do Castelo. Permite ainda descobrir várias áreas protegidas, como a Reserva da Biosfera Transfronteiriça da Unesco, Planalto Ibérico, o Parque Natural do Douro Internacional, Parque Natural de Montezinho, Parque Nacional da Peneda Gerês e o Parque Natural do Litoral Norte. É uma estrada ladeada por diferentes rios: Douro, Angueira, Sabor, Baceiro, Tuela, Rabassal, Tâmega, Bessa, Rabagão, Cávado e Neiva. E atravessa ainda diferentes serras, como a Serra de Montezinho, Padrela, Larouco e Gerês. Aqui está uma proposta diferente. Boa viagem! Muito bem, uma excelente proposta. 100.2 Oliveira do Hospital. E ficamos agora com o Eduardo Adro e uma ida ao cinema. A minha sugestão para esta semana é O Bom Patrão, realizado por Fernando Leão de Arona. É do género de comédia e tem duração de 120 minutos. Blanco, Javier Bardem, proprietário de uma empresa de fabrico de balanças industriais, fica satisfeitíssimo por saber que o governo nomeou o seu negócio para prémio de excelência. Contudo, pouco antes da sua visita da comissão para fazer a avaliação final, depara-se com um sem número de reivindicações dos trabalhadores, que parecem ter escolhido o pior momento para demonstrar o seu descontentamento. Determinado a fazer de que nada mina a sua reputação, pelo menos até à atribuição do prémio, Blanco tenta conter a desordem de todos os modos que lhe é possível. Mas, como normalmente acontece em situações como esta, nada corre como esperado. Nomeado para 20 prémios Goya e candidato espanhol à nomeação para os Oscars na categoria de melhor filme internacional, pode ver este filme nos cinemas de Coimbra ou Viseu. Muito bem. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com consciência ecológica e preservação do ambiente com a Mafalda Correia. Uma investigadora da Escócia acredita que, além de ser uma grande fonte de proteína, o tojo e a giesta ajuda a que se produza menos dióxido de carbono. O tojo, assim como a giesta, são plantas típicas da Península Ibérica, nativas da Inglaterra. Mas é na Escócia que uma investigadora acredita que estas plantas podem produzir proteína suficiente para alimentar milhões de pessoas. A sugestão vem da professora Wendy Russell, da Universidade de Aberdeen, na Escócia, que explica que o tojo contém 17% de proteína, já a giesta 21%. O tojo e a giesta, antigamente, eram dados ao gado quando as colheitas eram poucas, e por isso, achamos que a proteína deste tipo de plantas poderia ser usada como alimento. Se a proteína for produzida da maneira correta, para ser seguro consumir, pode ser considerada um alimento humano no futuro. A investigadora vai mais longe. Como o tojo e as giestas estão sempre a ser removidas dos locais onde se espalham, consumi-los era obter proteína sem nenhum custo extra. A Food Standards Agency mostrou, no mesmo evento, um relatório onde garante que 60% das pessoas do Reino Unido estavam dispostas a experimentar alternativas à base de plantas para carne e laticínios. Um terço desta população estava também disposta a experimentar carne criada em laboratório e um quarto queria experimentar insetos comestíveis. Segundo um estudo de 2019, a produção de gado ocupa 83% das terras agrícolas do mundo, mas produz apenas 18% de proteína. De 1950 a 2000, a população global duplicou, mas o consumo de carne aumentou 5 vezes, disse Russell. Continuar esta tendência no futuro não é viável para o meio ambiente. Precisamos mesmo de mudar a nossa dieta. A investigadora, que lidera o programa de investigação do governo escocês sobre sistemas e suplementos alimentares, refere ainda que estas proteínas vegetais alternativas são muito saudáveis, ricas em proteínas, fibras e micronutrientes. Muito bem. Olha, eu que tenho tanta giesta e tanto tojo nas minhas terras, quem sabe isto pode ser o futuro, não é? Ainda a minha família vem fazer fortuna com o assunto. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a Matilde Martins, com violência doméstica, e hoje, ao que parece, vamos aprender Código Penal. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje vou falar sobre a legislação portuguesa em casos de violência doméstica. Passo a citar o artigo 152, Violência Doméstica, do Código Penal, Livro 2, Parte Especial, Título 1, dos Crimes contra as Pessoas, Capítulo 3, dos Crimes contra a Integridade Física. 1. Quem, de modo reiterado ou não, infligir maus-tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais, a linha A, ao cônjuge ou ex-cônjuge, a linha B, a pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação, a linha C, a progenitor descendente comum em primeiro grau, ou a linha D, a pessoa particularmente indefesa em razão de idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica que com ele coabite. É punido com pena de prisão de 1 a 5 anos se a pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. 2. No caso previsto no número anterior, se o agente praticar o facto contra menor, na presença de menor, no domicílio comum ou no domicílio da vítima, é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos. 3. Se dos factos previstos no número 1 resultar ofensa à integridade física grave, o agente é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. A morte, o agente é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos. 4. Nos casos previstos nos números anteriores, podem ser aplicadas ao arguído as penas acessórias de proibição de contacto com a vítima e de proibição de uso e porte de armas, pelo período de 6 meses a 5 anos, e de obrigação de frequência de programas específicos de prevenção da violência doméstica. 5. A pena acessória de proibição de contacto com a vítima pode incluir o afastamento da residência ou do local de trabalho desta, e o seu cumprimento pode ser fiscalizado por meios técnicos de controlo à distância. 6. Quem for condenado por crime previsto neste artigo pode, atenta à concreta gravidade do facto e à sua conexão com a função exercida pelo agente, ser inibido o exercício do poder paternal, da tutela ou da curatela por um período de 1 a 10 anos. Muito resumidamente, qualquer tipo de violência é punido por lei, sendo que os casos mais graves abarcam penas mais pesadas. Infelizmente, em Portugal, muitos dos agressores não são punidos, ou então são punidos com penas suspensas. Muitas das vezes, a inexistência da justiça ou até mesmo a omissão de auxílio e a inexistência de uma queixa nas autoridades leva à morte da vítima ou das vítimas. Infelizmente, temos verificado muitos desses casos, mas, de facto, isto são crimes punidos por lei, como tu agora aqui demonstraste. Rádio Boa Nova. Para terminar, ficamos com a Beatriz Vaz Pato, com as notícias, desta vez com uma notícia muito preocupante. Se a falta de professores já era antes bastante notória no país, então ainda mais se começará a fazer sentir, graças ao envelhecimento que está a atacar esta classe profissional. A carência de profissionais do ensino deve-se a vários fatores, tais como a baixa remuneração que lhes é paga, associada à falta de apoio às deslocações que muitos têm de fazer todos os anos, tornando-se por isso numa profissão que não desperta grande interesse aos jovens. Obviamente que tudo isto já está a originar o receio de que daqui a pelo menos uma década se sinta uma diminuição vertiginosa do número de professores em Portugal, sendo que quase metade dos atuais tem mais de 50 anos, 20% já ultrapassou os 60 e apenas 0,4% tem menos de 30. Se isto eventualmente se tornar uma realidade, o que claramente é o mais provável, em breve terá de se começar a recorrer a pessoas sem qualquer qualificação para a docência, como foi o que aconteceu há umas décadas. A Federação Nacional dos Professores sugeriu algumas medidas para incentivar os jovens a escolher a profissão de docente, a saber, abrir mais vagas para a formação inicial de professores, dignificar e tornar atrativa a carreira docente, reduzir o tempo para a aposentação e apostar numa política de rejuvenescimento, criar boas condições de trabalho e incentivos à fixação em zonas isoladas ou desfavorecidas. Enquanto nada acontecer e os nossos políticos persistirem em tratar a educação como um não-problema, concentrando os seus discursos na saúde, na justiça, na banca, e já agora, para termos médicos e enfermeiros, juízes e advogados, gestores e banqueiros, foi preciso que frequentassem uma escola onde receberam adequada formação dos professores, e tratando tão mal esta classe, o sistema educativo vai definhando. Talvez acordemos quando os nossos descendentes chegarem à escola e repararmos que, afinal, lhes falta nesse ano, mais uma vez, o professor de ciências, de matemática, de português, de filosofia, ou, pior ainda, que os professores referidos são ex-colegas que saíram da escola no ano anterior e estão ali a desempenhar aquelas funções profissionais porque não havia mais ninguém para o fazer e não encontraram um emprego melhor. Devíamos ter o poder de exigir mudanças e rapidamente, porque esta perspectiva distópica já está a acontecer em algumas zonas do país e rapidamente se espalhará se nada realmente mudar. Sem dúvida, isto já está a acontecer, já ouvimos todos os dias na comunicação social que há muitas turmas por esse país fora sem professores e já há algum tempo que falamos disto, mas até mesmo aqui no Clube de Rádio, mas infelizmente os nossos responsáveis políticos não levam a educação a sério e tanto que não levam é que nós estamos em campanha eleitoral e já percebemos que a educação tem sido um não assunto, o que é preocupante, porque de facto a educação é uma base, é uma das bases para o crescimento do país e para o seu desenvolvimento. Que é lamentável, concordo inteiramente com as tuas considerações, Beatriz. FM Boa Nova. Ficamos agora com o Ricardo Neves e com uma escolha certa. A licenciatura desta vez acho que é Química Aplicada. O curso escolhido aleatoriamente de hoje é Química Aplicada. Este curso está presente na Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia. Este curso é de 3 anos e é para alunos interessados em ciência. Este é um curso que fornece uma formação universitária alargada nas áreas de Química, Biotecnologia, Bioquímica e Genética. A estrutura do curso valoriza o trabalho experimental com forte componente laboratorial e utilização de equipamento científico. Acabando este curso, pode seguir diversas carreiras, como investigação forense, indústria farmacêutica, alimentar ou biotecnológica, etc. A sua fórmula de cálculo é 60% da média do secundário e 40% das provas de ingresso. As suas provas de ingresso são física e química e matemática. Boa Nova Irresistível. To the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turn. Tell you you're the greatest. As you're praying for my phone, and the laughter in the holes, and the names that I've been called, I stack it in my mind, and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you you're the greatest, but once you turn, they hate us. Oh, the misery, everybody wants to be my enemy. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him I see the way go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, thinking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock to cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it up, I don't panic. Batter up, who the baddest? It don't matter, cause we is your be my enemy. Spare Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Iniciamos as notícias do Agrupamento Escolas da Oliveira do Hospital. Parlamento dos Jovens 2021-22. No passado dia 21 de janeiro, decorreram na escola sede as sessões escolares do Parlamento dos Jovens Básico e Secundário. Estas sessões foram o culminar de uma semana de campanha eleitoral e de ato eleitoral que envolveu 8 listas do ensino básico e 3 do ensino secundário, num total de 110 alunos do 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 12º anos. Com o tema desinformação como pano de fundo, discutiram-se as estratégias para o seu combate no básico e o impacto da mesma na democracia no secundário. Os debates, em ambos os níveis de ensino, foram muito vivos e participados. Os alunos presentes nas sessões revelaram-se muito empenhados e bem preparados para o confronto de ideias, mas também conscientes da importância de uma boa concertação de medidas que serão vertidas num consciente projeto de recomendação da nossa escola. As propostas do básico sugerem a criação de um provedor de serviços, a publicitação dos perigos da internet e a dinamização de espaços de debate como formas de combater as notícias falsas. Já os alunos do secundário apostaram na educação política dos cidadãos, através da criação de uma disciplina semestral nas escolas ou da criação de programas televisivos, de plataformas online ou de materiais não virtuais que estejam ao alcance de todas as faixas etárias e que protejam a democracia. Nas sessões distritais estarão presentes os alunos do básico Catarina Mendes, da Escola da Ponte, Guilherme Gomes, da Escola da Cordinha e Ricardo Gomes, da Escola 7. Do secundário seguem 3 alunas, Mafalda Correia, Daniela Guimaro e Beatriz Vaz Pato. Como se percebe, pela leitura dos nomes, temos aqui 2 elementos no Clube de Rádio, a Mafalda Correia e a Beatriz Vaz Pato, que sei que tiveram um desempenho excelente, como é panágio destas duas meninas, tal como os outros aqui presentes, o Ricardo, o Tiago, a Matilde e a Matilde Martins. Portanto, parece que este ano as professoras ficaram muito surpreendidas com o nível dos meninos, com a capacidade de debate, o que é sempre excelente de reportar aqui. Lembramos que o nosso restaurante pedagógico do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital retoma o serviço de almoços. Novo período, novo ano, novas datas. Recomeçamos com os almoços pedagógicos no passado dia 18 de janeiro. Este período será às terças e quartas-feiras, de forma alternada. Agora já pode planear com antecedência os seus almoços no nosso restaurante. Marque na sua agenda, telefone para 238-600-740 e faça a sua reserva. Terminamos aqui o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins, José Ribeiro e Estevão Abreu. E hoje teve a participação especial do Gonçalo Branco, que ainda está aqui e esteve aqui toda a gravação, porque esteve com certeza a recordar belos tempos. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. Rádio Boa Nova. Espetacular.